972 para o táxi, para o pushback. Sonar. Autorizado, chama para o táxi. Italy 408, descend 2006, PNH 1015, cleared final, unless approved, call status. Roger, Portal 9908, para autorização para barulho. Quem sente? Tá pronto com a pena? Pronto. Autorizado, vou para Guarulhos via 32, nível 320 via Elefa, SEB de, e depois conforme a rota. Decola da 1-0, curva direita na saída Arbor, que depois voa Elefa e continua com a rota. Aciona 5034 e controle 1935. Autorizado para Guarulhos com 320 via Elefa, SEB de, conforme a rota. Pista em 1-1-0, direita após Arbor, Elefa. 034 no transponder, 1935 controle, portal 9908. Correto, chama para acionar. Chamar na alta, mal. Para o táxi, 3 horas e 10 de autonomia, 4 a bordo, alterna Guarulhos. E o táxi tem ponto de espera e chame pronto para decolagem, via Pátio Índia. Pátio. Tato India, chamará pronto decolagem. Total 9908 para posicionamento. Obrigado, chefe táxi. Preparado, táxi, tá bom. Autorizado, anel decolar, 120 graus, 8 lanches. There's a knock, Italy, Portugal. Italy 408, complete on approach, call tower 118, this month. 118, good evening, Italy 408. Italy 408, check a landing gear and clear to land runway 10. The wind is 130 degrees, 8 knots, runway is wet. Roger, clear to land, confirm runway 10, the gear is down. Okay, the runway is wet, Roger. Copy. Aí o 72 decola os 49 com 3935. 1635. 1935. 935, boa noite. Controle, boa noite. O Rio 5972 decolado para Dael, Leda, Eudes. 972, boa noite. Contato radar, virou 320, direto Leda. Direto Leda, 5972. Liga o táxi e a parte Índia até o ponto de espera, chame pronto para decolagem. You're clear to Lisbon, flight level 370 via Upper Zulu 10, then according to your flight plan route, after takeoff turn left to Fuka departure, then Zipa transition, SCOC 5035, control 19.35. Correct, report right to push and start. Italy 08 on the ground at 52, taxi to your right, taxi via Alpha, and report before Juliet in my frequency. Roger, taxi present position now to the right via Alpha, and report before Juliet, return for today. Cuidado, alinhar e decolar, 120 graus, 8 nós total. E o 5972 chama Recife no 251. Rich Juliet, are you in for the race? Circular 22, to your left to gate 10. To the left gate 10, are you in for the race? Total decola 5.000, controle 1935. 5.000, 1935. Total 9908, decolou. 9908, contato radar, subida 320, sai da bó. Ok, subindo para 320, na subida a bó. Autorizado, chama táxi. Autorizado, chama táxi, 6224. Oxané chamando, confirme, muito baixo. É o Oxané, fica para o Paraná. Ok, para Guarulhos 360, pronto a cópia? Afirmo. Autorizar, 360 Guarulhos via Pezulu 21, decola da 10, curva direita. Na saída Arbor, depois Elefa. Aciona o código 5032 e o controle 1935. Que pela Pesulu 21, Arbor, depois voa Elefa. Confiado. Tá muito ruim seu rádio, que eu não entendi nada. Autorizado para Guarulhos 360, Arbor, Alefa, decola da 10, com curva de vento após decolar. 0,32, ok, agora entendido, mas permanece muito ruim o rádio, que a transmissão vai cair no volume dela, ok? Chama para acionar. 6224 para o taxi, 103 pessoas a bordo, 2 horas e 10 de autonomia, Altena Salvador. Está autorizado, até o ponto de espera, chama pronto para decolagem. Está autorizado, até o ponto de espera, chama quando pronto, 6224. Autorizado, linha de decolar, 120 graus, 8 mais. Autorizado, linha de decolar, 124. Salvador, boa noite, 7 no meio, 5 da Alfa. 57 no meio, boa noite, aciona a identificação, voa direto, Duna 2000, pede com 15, reporta o localizador. Duna 2000, localizador, recado. A 9908, chama Recife no 26 decimal zero. Recife 126 decimal zero. Linha 224, decola 05, controle 1935. Controle 1935, boa noite, 6224. Controle Salvador, muito boa noite, eu chamei 6224. 6224, boa noite, contato radar, cidadão 190, Serapuca. 190 será PUCA, solicitei quando autorizado pro Dijama ou até mesmo PUCA ou até mesmo Aracaju, corrigindo 6224. Dijama aguardando Aracaju, 6224. Dijama aguardando Aracaju, grato, 6224. É 224, está autorizado, direto Aracaju. Gente, direto Aracaju, grato, 6224.